acelerado. A boca tá cheia e tem uma pá de aliado. Tudo revoltado com essa nação. Ordem e progresso pra quem mora em mansão. Anda de carrão com ar condicionado. Eu pago uma fortuna pra busão lotado. Internet é terra fértil, pro xenofobia. Manifestante faz cartaz com mente vazia. Acha lindo ir pra rua com seu grito de guerra. Quero ver com salário morando na miséria. Um monstrão na pifa nunca adormeceu. Direitos humanos por aqui não apareceu. A doméstica humilhada ele nunca defendeu. Adolescente indignado com a diferença social. Pega arma, faz assalto com cara de mal. Não suporta viver apenas com o mínimo, o básico. Dentro da prisão ele sente um fim trágico. Sistema prisional hoje vive guerra. Uns defendem a liberdade, outros prisão perpétua. Vários tiros foram dados na escuridão. Mais um crime arquivado e sem solução. E um negro executado por violência policial. Menos um pele escura pra assistência social. Muito crime racial e muito preto limitado. Com vergonha da sua cor e se fazendo coitado. A viatura arrasta a mulher em plena luz do dia. Covardia, assassinaram mais uma mãe de família. O mundo tá em choque, eu não sou superstar. Pois preste atenção no que eu vim te falar. Cabuloso, cabuloso, cabuloso. Speed break, talarico do carai. Querem atrasar meu lado, querem tirar minha paz. É o meu parceiro quando chega a boa hora. Quando o barco tomba é o primeiro a sair fora. Como Muhammad Ali, minha rima te leva a nocaute. Com os unidos palmares eu trago a liberdade. Pior que Malcolm X, pronto pra revolução. Buscando meu malote pra sair da podridão. Por que morrer é tão fácil se viver é tão difícil? A vitória não é nada se não tiver sacrifício. Pense nisso, tá esquisito porque a criança chora. Com o irmão acorrentado por causa da droga. Aparecendo um mendigo na pele por um osso. Tudo virou fumaça, ele ficou no fundo do poço. Virou até ladrão e roubou sua família. Ninguém confia mais por causa da criptonita. Molecada da quebrada, já não empina pipa. O campinho de futebol foi trocado pela esquina. Será que essa fita desse mundo vai mudar? Se eu pergunto pra Deus, eu fico sem resposta. Celulares gravam cenas de ódio e pedofilia. Aluno espanca professor, cheiradão de cocaína. A saúde está doente, o hospital está lotado. A fila é eletrônica, mas é real o meu estado. O médico tira foto pra postar no Instagram. Bate o ponto do plantão pra trampar só amanhã. Medicamento vencido é injetado em paciente. A senhora agoniza por falta de atendimento. Isso aqui é um pesadelo, longe de ser a Disneylândia. É a realidade nua e crua e causa espanto. Meu rap é criminal e vem quebrando as algemas. Nos becos e vielas eu encontro violência. O mundo tá em choque, eu não sou superstar. Pois preste atenção no que eu vim te falar. Preste atenção, o mundo tá em choque, tá entrando em convulsão. Preste atenção, o mundo tá em choque, tá entrando em convulsão. Em convulsão.